esse negócio de dançar meio errado, viu? Ah, tá. Yeah. tenho uma coisa pra te dizer, que se faz é que se paga. Depois eu posso ser. Tá? Bem duro. Segura aqui, eu sei aqui. Agora eu vou segurar aqui. Vai querer raspar a franja? Não. É muito com pouco, né?